do Daniel Berneck. O brabo voltou e as novinhas desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce. O brabo voltou e as novinhas desce, desce. O brabo voltou e as novinhas desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce. Quem tá afim de rock doido, joga a mãozinha pro alto. Quem tá afim de rock doido, joga a mãozinha pro alto. Que a pressão vai aumentar, que a pressão vai aumentar. A pressão vai aumentar, que a pressão vai aumentar. É Lucas Revolution, o top produtor de Belém do Pará. Esse é o fluxo do Daniel Berneck. O brabo voltou e com ele ninguém se mete. Esse é o fluxo do Daniel Berneck. O brabo voltou e com ele ninguém se mete. O brabo voltou e as novinhas desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce. O brabo voltou e as novinhas desce, desce. Quem tá afim de rock doido, joga a mãozinha pro alto. Quem tá afim de rock doido, joga a mãozinha pro alto. Que a pressão vai aumentar, que a pressão vai aumentar. Que a pressão vai aumentar, que a pressão vai aumentar.